plano de voo. Subida da El, Leda, Bride. Curva direita após a decolagem. 5463 é o código, 198 é o controle. Azul 4261, no cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Qual o equipamento? Meu 44 com 4 pessoas a bordo, confirma. Vitoral Salvador 503, informe através do farol da barra. Bom, tem um tráfego no litoral, um no meu pé, um Charlie 150, prosseguindo para Tóquio, remetida em Veracruz. Confirmando o destino em Veracruz? Veracruz. Ok, gente. Fim de novembro, não? Dael, Leda, Bidev, and 5457, and departure 119.8.6720. Correct, report for pushback and startup, MET 6720. Report, 6720. Guardião da Rona. Gente, Guardião 01, aqui em condições visuais, 500 pés, informe quando visou o campo. Salvador 35495, assim que puder voar Ilhéus, você nos avisa? Ciente. Obrigado. 353, corrigindo, então 3567. 3567, chame agora Recife na frequência 2288, alternando 260. Então, 3567. Chame Recife em 1288, alternando 1260. Jorge, 1288, 1260, obrigado. Boa tarde a todos. November Alpha já avisou com o Robson 44, outro fim. Meu Oscar Bravo, fica atento ao tráfego anteriormente informado, a sua retaguarda, a um no meu pé. O referido tráfego irá efetuar a toca remetida em Veracruz. O meu Oscar Bravo, frequência livre a partir de agora. Fim de novembro, Alva, frequência livre para coordenar com o meu Oscar Bravo. Trip 5495, voo Ilhéus. Muito obrigado, voando Ilhéus 5495. Controle do 1-2-3, passando 2-1-0 para o 1-2-0 com a Romeu. Gol 1-2-3. Identificação desse e mantenha o nível de voo 040, chegada bom. 0, chegada bom. 0076, call identification, and maintain level 0.0, outbound for arrival. 0076, ID, defend level 0.0, outbound for arrival. Guardião 01 já avisou algum campo? Ainda não, estamos afastados 11 milhas, ainda não avisou o campo. O homem visual algum campo para transferirmos a torre de controle? Quando visual, informará. Guardião 01. Olha as comunicações, através de coral, chama o controle Ilhéus 120 décima 1. Caso falha, coral, 120 décima 1, obrigado. Onde visual com campo? Afirmativo, Guardião 01 agora 6 milhas, já visual com campo aqui no setor nordeste, mantendo 500 pés. Ok, 500 pés, agora vai se transferir para a torre 1895 para o povo. Ok, agora a torre 1895, grato pelo apoio do controle 01. É o Guardião 01, boa tarde. Boa tarde, Guardião 01, vai para o pátio do Graer. Afirmativo, estamos aqui no setor norte da torre, aproximando para o setor nordeste. E vamos direto para o pátio do Graer, mantendo 110 afastado, 5 milhas no momento. Gente, Guardião 01, no momento não temos tráfego conhecido nas proximidades, segue para o pátio do Graer, reporte na final. Afirmativo, autorizado direto para o pátio do Graer, reportará na final 01. Onda 5442, gol no 856. 856 para Recife, decola pista leste, curva à esquerda, na Puga Caju, extensão nível 390, operação 5819, é o controle, 5442 é o transponder. 1856 é gol, boa. Cotejamento correto, gol no 856, ajuste no 0 no 4, informação atiza em curso e a serra, chama para puxa, acionamento. Não é para puxar essa não. Salvador, o azul 4206, pronto para puxa de acionamento, posição 1. 4206, livre push, acionamento, chão para o táxi. Livre push, acionamento, chão para o táxi, azul 4206. Salvador, voo no 601, informação Sierra, autorização para Engenheiro Galeão 300. Boa tarde, voo no 601, ajuste de altímetro no 0 no 4, está aprovado para o Galeão, nível 360, no perfil da saída da EL. Decola da pista 1-0 com curva direita. Executando o perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voe direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Ou intercepta a aerovia Upper November 857 e então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1 no 9 decimal 8, transponda 5472, com 1601. Cliente, 360 aprovado da Leão, Rio de Janeiro. Perfil da saída da EL, decola da pista 190 com curva direita. Após saída da EL, cumprela até Leda. E após voa direto à posição Bidev, intercepta Upper November 857. Segue conforme o plano de voo, 198 ao controle, 5472 ao transponder. Cotejamento correto, chama para puxa acionamento, gol no 601. Chamar a puxa acionamento, gol no 601. Trip 54 no 5. Agora com Ilhéus 1201, serviço radar terminado. Igualmente, bom voo. Livre ILS, X-Ray para pista 1-0, 12 mil pés em descida com 1014, acusa estabilizado no localizador. 2014, acusa estabilizado no localizador, igual 1-2-3. Solo 56, frequência livre, Guardião 01. Solo azul 4206, posto ataque PAB 106, com 3 horas e 23 de autonomia, alterna Maceió. Copiado, 106, 323 em Maceió, azul 4206, livre táxi, até o ponto de espera da pista 10. Pode chamar agora a torre 1-8-95, boa tarde, bom voo. Autorizou táxi, está presente, chama a torre 1-8-95, azul 4206, táxi. Salvador, vou 156 para puxa acionamento, está no gate número 8. Autorizado, chame táxi no 856. Eu chamo na táxi, era 8. Azul 4261, posição 9, aguarde, é o número 2, azul 4261. Delta Bravo, condições visuais, 500 pés. Funcionário 0175 na minha escuta, efetuando a travessia da Bahia, todos os santos informes através do farol da barra. Oi, Salvador, o Azul 4206, pronto, espera da 1-0. Azul 4206, linha decola da 1-0, vento 120 graus com 1-2 máximo. Vamos ali aqui, decolar, Azul 4206. 320, pela aerovia para o Whisky 50, decola da pista 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leida. Após Leida, voe direto para Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Nesse fixo, o senhor intercepta a aerovia para o Whisky 50 e então prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1-1-9-8. Transponda 5466, TAM 3897. Autorizado 320 para Guarulhos, Lâmpada 50, decola da 1-0, curva direita, no terceiro da EL. Após Leda, voa Bidev, 7-0. 9-8 é o controle, 3-4-6-6, TAM 3897. Cotejamento correto, ajuste no 0-4. Informação em curso no ATIS é a informação Serra, chão para puxa, assinamento 3897. Azul 4261 no solo Salvador. Siga. 4261, existe um Boeing 737 da Gol à sua retaguarda. Assim que mesmo taxiar para o ponto de espera da pista 1-0, o senhor pode coordenar com o pessoal de solo seu pushback e chamar para o táxi. 20 da existência do Gol, faz a passagem com a Etena e chamar para o táxi. 42 dela. Salvador Ground, IB 6720, request X, we have 148 on board, 3 hours and 45 minutes, confirmed. Webjet 6720, I have copied 148 people on board, 3 hours and 45 minutes, and alternate airport is Confins. Taxi approved to holding point runway 10 via taxiway India. Next to the holding point contact tower on 118.95, have a nice flight, sir. India and call tower 118.95 at road point holding. 118.95, okay? 118.95. Shalom, sir. Solo, Salvador, Gol 1856, com 9 centros a borra de 3, de autonomia alterna Salvador, para o táxi. Copiado, Salvador, 3 horas e 15 e 97 de PLB, 1856. Livre táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via taxiway Índia. No ponto de espera, torre em 1-8-95, boa noite, bom voo. Gente, via Índia, vai até o ponto de espera da 1-0. Mando lá, torre 1-8-95, 1-8-5, meio da Gol, boa. Cleared final ILS X-ray approach runway 10 descent to 2000 feet, altimeter setting 1014. Report deception localized. Number 076 clear for the ILS X-ray approach runway 10, descent 2000 feet, declination 1014, and report deception localized. Que eficiência, hein? O cara aqui, rapaz, é demais. Tá já, senhor. Oi. Webjet 6720, road point runway 10. Webjet 6720, clear line up and maintain, runway 10. Up and maintain 10, Webjet 6720. Economia 602, vista para 3.000 pés, voltímetro 904. Para 3.000, voo 602, ajuste no 904. Condor 076, may we cross position payload below 4000? It's cleared. Condor 076, cleared. Solo 03, solo 2019. Pois é lá. Web 6720, clear takeoff on air 10, wind 120 degrees, 12 knots. O meu vai ficar bravo, informe na final para pouso no Costa Azul. Taxi, taxi Alpha e Juliette. Para começar, inicialmente manter a posição antes de ingressar na taxiway Juliette, gol 1273. Gente, manter a posição antes da Juliette, gol 1273. Paulo, Salvador, gol 567. Autorização Brasil. Top cópia no 567. Voo 567 está aprovado para Brasília, nível 360, pela aerovia Pesolu 17. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída Gole, com transição off-fito. Controle em 1.9.8, transponder 5474, gol 17, correção 1567. 1567, autorizado 360, Pesolu 17, decola da 10, curva à direita na Gole, 598, controle. 5-4-7-4-5-2-1-5-6-7. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 4, informação ATIS em curso SE, chama para puxa e acionamento no 5-6-7. Vamos lá. Consolador azul 4261 no contato, autonomia 5 horas, está com 118 a bota, para o Ribeirão Preto, 4261. Copiado Ribeirão Preto, 1-1-8 de POB, 5 horas, azul 4261, livre táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxiway Índia. No ponto de espera, torre em 1-8-95, bom voo. Taxiway Índia, ponto de espera 295, 4261, obrigado, bom trabalho. Igualmente. 120 graus, 129, autorizado a decolar, pista no 0. Decolar, pista no 0, 185, bom. 6720, radio contact on the quadrant, climb and maintain level 340 before me, proceed as clear. Dael, Leda, BDF, 340, Webjet, 6720. Mike, good Delta, controle. Está na sua esquerda em direção ao ponto de espera da pista 10, reporte visual com tráfego. 1273, reportará visual. Visual, gol 23. Ok, se eu dei passagem ao tráfego, pode o senhor pode ingressar via Juliette para o portão 03. Gente, o tráfego consegue via Juliette para o 03, gol 1273. Webjet 6720, request by direct Dael or Leda. Clear, direct Dael. Web 6720. Clear direct dial position, web 6720. Romeu Oscar Bravo. Frequência livre, Romeu Oscar Bravo. Condor 076, did you establish? 076, confirm, establish the block. Complete final approach, call on Tower 118.95. Condor 076. Controle Salvador, nosso muito boa tarde, gol 1856. Boa noite, 56, contato radar na decolagem, submantenho 390, saída Puca. Ascensão direta, 390 na Puca, 1856 levou. Atingi 3000, gol 9602. Confere com o número 02. Está autorizado LS, descendo para 2000, ajustado 1014, curso estabilizado no localizador da 10. Para 2, meu no 0-1-4, informa localizador, agora 602. Controle de Salvador, boa tarde, assinar 6143, tenente do SCR. Janer, 6143, identificação, vê se mantém o 040, chegada bom. F040, bom, 6143. Do 4261. A passagem ali, mantém o 040, 4261. Controle azul 4206, cruza 150, ascensão 370. Uno 273, livre ingresso, taxi Juliette para o portão 103. 7303, Uno 273. Escuta, prossiga. Cruzou 160, chame agora Recife, as frequências 12685, alterna 12545. 12685, 2545, obrigado, uma boa. 856. Prossiga. Por solicitação do Centro Recife, mantenha a radial 072 de Salvador até 80 milhas fora, após voar a Romeo Fox 018. Se a gente entendeu, então a 5390 mantém a 072 de Salvador por 80 milhas. E a proa recebe pelo Romeo Fox 008? Romeo Fox 018. Após Romeo Fox 018, sim, 185 milha gol. Localizador, agora 602. Uno 602, complete a aproximação e chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1-9-8-9-5, até a volta, Uno 602. Salvador, boa tarde. Bono 602, 2 milhas para o exército estabilizado. Bono 602, boa tarde. Continua a aproximação. Tem um Embraer alinhando para decolagem. Informaria vista livre. Vento 120 graus, 11 nós. Continua a aproximação, Bono 602. Vai prosseguir visual para Salvador? 076 on the ground at 10, leap by right and call ground at 1019. 076, leap runway by right hand turn, 1149, good evening. Ok, Fox Tango, acione código 010220, código 0220. Mantenha-se em condições visuais a 1500 pés, altímetro no 014. Informe tipo do equipamento e pessoas a bordo. 11. Number 076, taxi proof by Alpha Julian, April 1, stand number 11. Fox Tango, condições visuais, 1500 pés, via corredores, informe. 0. Mágico Delta. Sente. Chame agora a torre em 118, decimal 95 para ingressar no circuito de tráfego. Papá, Mike Bob, só um minuto. Gol 1602, vento 1120 graus, 1.